Não quero outro amor,

estás sempre à espera de mim para dançar. Sempre que eu chego por perto, pedes logo para parar. Dizes que eu sou indiscreto, mas estás a gostar. Gostas pouco, gostas de dançar comigo. Gostas pouco, gostas de tudo que eu disse. Sempre que eu te aperto, logo derretes, mas não dizes nada. Gostas pouco, gostas que eu ponha a mãozinha. Gostas pouco, gostas de estar bem juntinha. Sempre que eu te aperto, perdes logo o jeito. Ai, gostas pouco, gostas. Gostas de dançar comigo. Gostas pouco, gostas de tudo que eu digo. Sempre que eu te aperto, logo te derretes, mas não dizes nada. Gostas pouco, gostas que eu ponha a mãozinha. Gostas pouco, gostas de estar bem juntinha. Sempre que eu te aperto, perdes logo o jeito. Ai, gostas pouco, gostas. De dançar comigo. Gostas pouco, gostas de tudo que eu digo. Sempre que eu te aperto, logo te derretes, mas não dizes nada. Gostas pouco, gostas que eu ponha a mãozinha. Gostas pouco, gostas de estar bem juntinha. Sempre que eu te aperto, perdes logo o jeito. Ai, gostas pouco, gostas. Só alegria no resta, toca a dançar, minha gente. Braços no ar, mexe-te e toca a dançar. Mulheres belas a chegar, já tenho a cabeça quente. O bicho é bravo, mas vai ficar amansado. Há mulheres por todo lado, hoje não quero dormir. Quero bailar, porque o bicho vai pegar. Cerveja fresca a espumar, vou beber até cair. O bicho vai pegar, o bicho vai pegar, é para lá que eu vou. O bicho vai pegar, o bicho vai pegar, a festa vai começar e é para lá que eu vou. O bicho vai pegar, o bicho vai pegar, e é para lá que eu vou. O bicho vai pegar, o bicho vai pegar, a festa vai começar, é para lá que eu vou. Já está pegada. Tem gente fina e sai o som da concertina. Salta o velho e a menina, só param de madrugada. Forma-se a roda e o bicho preso na corda. Isto vai pegar na moda. A festa já começou. Acelerada, põe a malta acelerada. A festa está animada. É para lá que eu vou. O bicho vai pegar, o bicho vai pegar, é para lá que eu vou. O